convido vocês com as palmas de adorar o Senhor. Você pode ver? Vivo e procuro a Deus. O silêncio tu está. Eu te busco. Agora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero. Você pode dizer, Senhor, eu te quero. Senhor, eu te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, eu te quero mais. Quero tocar-te. Papai, eu quero ver. Senhor, te quero mais. Você pode dizer, vou seguindo para o alvo. Vou seguindo para o alvo, eu vou. A coroa conquistar. Voltando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Eu quero mais. Senhor, eu te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tocas, eu quero ver. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Me tocaste. Tua voz eu quero ver. Senhor, te quero. Aleluia, você faz uma salva de palmas, Senhor? Aleluia. Dizer, Senhor, eu te quero, Senhor. Eu quero mais e mais, Senhor. Eu quero estar em tua presença. Aleluia.